sempre há uma janela para quem quer olhar para outro mundo. Há mundos paralelos, bizarros, sombrios. Um passo em frente e em falso, e se está frente a frente com um desconhecido. Há mundos insólitos, insondáveis, inacessíveis. Basta um ruído e os fantasmas começam a aparecer. Basta olhar para uma janela. Elas ofertam a paisagem, mas escondem algo dentro de si. Se há janelas, há casa. Talvez todo poeta seja isso, uma casa abandonada. Logo derrubaram seus frágeis muros. Em bandos apedrejaram suas janelas, quebraram suas portas, queimaram suas fogueiras. Logo os senhores, doutores ou burocratas da cidade irão decidir. Terá ou não valor histórico. Os automóveis passam toda a praça. Na clara obscuridade, ele conversa com as plantas. Talvez o poema seja isso. Esses restos de papéis rotos, pedaços de pano e madeira, telhas quebradas, essa lata amassada e enferrujada, ou essas garrafas de plástico vazias. Ou esta noite fria e estrelada.